Papa Juliet Delta Alpha, ocorrência. Delta Alpha, desse momento do 500 pé, e hoje o altímetro no 06. 228. Quem será reportado? Identificação via chegada a mar e desce no 050. Ajuste de altímetro no 095. Today we're going to talk about the Android development environment. To help you create your own Android application. Yes, Alpha, Alpha, voy, voy, I want to introduce you to the Android Here you go. Alfa Alfa, complexo final dos procedimentos, uma hora de turno no 8095. 8095, boa noite, obrigado. Papa Tango, Juliette Alfa. Tráfego. Juliette Alfa Alfa no solo aos 4-3, libere a direita e chame solo. 1, 2, 1, 9. 9, 9. Juliet Alfa Alfa, autorizado táxi. Alfa Juliet, contorno grande parte, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporta para cruzamento, pistão no 735. GBTA. Se tem fera, já tá aguardando no lugar da BTA. Mano, o pessoal do hangar está aguardando. Delivery 1 at approach 1-0-0, 1-1, information Charlie, request 20, quick leader, Delivery 1. Uno 172, décima tenha 2500, pede ajuste altímetro no 095, voo sem a vida 366 para final do procedimento. Informe estabilizado. Approach control frequency 120 decimal 8. 120 decimal 8, we call the propulsion start, approach 024. 5461, copy. Eu que sim, o pessoal do hangar entrou em contato e informou que está aguardando o senhor lá. Salvador, azul, 4959 para autorização, nível 140 mesmo. 959, autorizado 140, Ilhéus, decola 10, curva direita, saída coral, via Golf 677. Controle Salvador Opera, 1208, aciona 5406. Apenas confirme, você sente que Leos não está operando noturno? Boa noite, voo 1972, estabilizado na RNAV da 1-0. Voo 1172, chegou a torre? Afirmativo, está estabilizado no final da RNAV da 1-0. 1172, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-9 nós. 120 com 9 de repouso, na 1-0, 1172. Lá 59, cópia. Motivo pronto. Autorizado, Ilhéus, nível 140, decola 10, curva à direita, saída Coral, via Golf 677, controle Salvador Opera, 1208, aciona 0271 no transponder. Sim, autorizado, 140, Ilhéus, decola 500 à direita, saída Coral, via Golf 677. Chama controle 1208, transponder ao 0271 agora. 4959, procedimento correto, pronto, pushback, estacionamento. Estamos prontos para o push, estacionamento. Fazer 4959. 4024, the ground. 4024, go ahead, ground. Just confirm, cruise set level 350. Cruise set level 350, 4024, obrigado. Autorizado o cruzamento, está estacionado BTA, frequência livre. Afirmo. Por gentileza, Deixa eu checar. Salvador Bobo, 972. 972, autorizado Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 4, obrigado. Saúl. Gente, temperatura 23 graus, ajuste no 016, vento 280 com 06, está a grupo de 9, a visibilidade, chuva nas vizinhanças e o teto está 020. Marcha 020. SCT-020. Ok, obrigado. Sonha. 3170, essa é a notificação. Vou estar depositado para a vida 366. Deixe manter 4000 pés, altíssimo entrando no 0195. Está presente, voando em tapa, descendo para o meu modelo. E o altíssimo entrando no 0195. 3170, faz o tapa de voo, tem a vida 368. Ground air force call 024, request push and set, position 1-1. Ground air force call 024, good to push and start, come right to back. If we push and start, we call it for back, air force call 024. 92, essa notificação, deixe manter a 4 no pé, ajuste o altímetro no 0195. Foi TAP, após o TAP, serve 366. Autoridade Centro Fax. Câmara para Centro Fax. Na 3170, desça para 2500 pés. Ajustei, altímetro 905, estamos estabilizados. Final do procedimento em nave, voa do serviço do 366. Estimativo está quando está presente o serviço 366, para 2500, está 500, está 3190. Vamos lá estabilizar. Rodolfo, Portugal 024, ready to connect. Portugal 024, the text VAM in April, text to India. For the point low, 110, contact the tower 1895, QNH 1015. Viva India, link point 10, change tower 109, decimal line 95, QNH 1015, Portugal 024. 105. 4400, após o TAP, voo de Serra, Victor 366. Controle Salvador, bom dia, voo 9044, turno 2430 para 1750. O 9044 é sendo edificação via chegada a mar e desse mantém 050. Ajuste o altímetro 9, 0, 1. 0169, ajuste, já chegada a mar, voo 9044, agora é na zona. Bom dia para você. Pronto, a decolagem? Prossiga até a Oscar, reporte para ingresso no 7, guardião 01. Quatro, passou para 3, estou na parte do final, visual com o campo. O 9400, aguarde. O 1593. Tem com 92, prossiga. Vamos estabilizar de procedimento R9. Entendeu que está autorizado o procedimento R9 e está na hora de estabilizar. 3170. Prossiga, senhor. O pé final do procedimento R9, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 118.95 da 3170. Informa que sua frequência está com chiado e por vezes inteligível. Sente, grato. Gol 9400, como é essa do controle? Gol 9400. Como é essa do controle, Salvador? Corroborando o que o colega disse, por vezes inteligível e acompanhado de chiado. Certo, voo 9400, voa em posição Itape, após Itape, voo servidor 366 para falta do procedimento RNAV, desse mantém a 2500 pés, ajuste a altímetro 0115. Voo 9400, tá voando Itape, depois de Itape, servidor 366, descendo para 2500 pés. Guardião 01. Guardião 01, mantém assim regras de voo visual 500 pés. Ali, geral, informe a noite fora da barra. Agora fora da barra, eu estou vendo que está o 1 mil pés, o guardião. Sim, é pelo meu pés, não escuta. Seu pé. Oi, eu tô 3 anos pé de zero. Informa que há um peixe de luz. Na direção da final, devido a, acredito que um show nas imediações aqui da final da 1-0. Sim, isso está 3-1-7-0. Estabilizou, Gona 592. Gona 592, pé final do procedimento, chama agora a turma, 118, décimo 95. 1895, obrigado. Continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. 592, agora. 3170, solos 19, direita 121, décimo 9. Direita 129, tá 3170, autorizado táxi Alfa Juliet, posição 0671. Apenas para informação, a luz que o senhor recebeu é um show que está tendo desse direto bem na final da 1-0. Afirmativo, não sabia quem era o artista, mas sabe que era um show, com certeza. Só que os peixes de luz atrapalham e ocultam os tripulantes na final. Eu imagino. Zero to four, line up in the weight, runway 10. Line up and right, runway 10, approach call 0-4. Luna 592. Solo 21, libera a direita, solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Solo, boa noite, 592, vibrou. 592, boa noite, prossegue Alfa, Kilo, parte 3, posição 6.000. Alfa, Kilo, posição 6.000, 592. Confirmando posição 1 Romeo. 10 degrees, 08 knots. We have contact call for 910, Portugal, 024. So, em Canadá, muito boa noite. Azul 4959, pronto, após pernão no tempo. Azul 4959, boa noite. Após a rolagem do Alfa 330, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Eu vou 9044. Vou 9044, eu desço para 2500 pés. Vou 023, minha mesma alma estabilizada. 2500, alma estabilizada, 9044. 3520, após o TAP, vou Victor 3,66. Desço mantendo 2500 pés, ajuste altímetro no 015. Passou o Zero Vitor 3,66 estabilizada. 14400 completo o procedimento, chama agora 118 decimal 95. 1895. Salvador, boa noite, é posso ir ao Zero do Forever, anda um pouco de baixa, Crovenal 1700. Crovenal 024, Crovenal 024, Crovenal 024, Crovenal 325 ao Zero. Vai a Puca de Pato. Vai pro Cripa, celular 1350, é pro 0840. 4959, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. Sim, decolagem, azul pra trás, nós. Cano 366, estabilizado, voo 9044. Azul 4959, decolado 26, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Decimal controle 1208, muito obrigado, bora. Voo 9400, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, voo 9400. Azul 4959, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 140, via saída Coral. Gente, vai subir volume 60 via saída Coral, Azul 4959. Salvador, bom dia, voo 9044, a uma milha do Serra Vitor 372, visão abaixar trabalho. Voo 9044, boa noite, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Seguindo como número 2, 9044. Salvador, boa noite. Azul 9300, sem reclamação Delta, solicita nível 180 para estar da conquista. Azul 9300, utilizado de Vitória da Conquista, nível 180, decolar no zero, saída Abo 1, Elefa, após Opo e após direto conquista conforme rota. Controle Salvador, Apera 1208. Aciona 5446 transponder. Autoridade de Viola de Zero para a Vitória da Conquista, decola 0, saída APO 1, Elefa, Oplo, Vitória da Conquista, conforme já. Controle Salvador 208, responde 5446, azul 9300. Salvador, gol 9400. Azul 9300, contingência correta, um pronto pushback, acionamento. 072. Libre pouso 90, gol 9044. 9300, copiou o sal? Negativo. Contingência correta, um pronto pushback, acionamento. 9400, autorizado Alfa Juliette, posição 03, empate 1. Empate 1, posição 03, 9400.